Amém. Bênção a gente poder estar aqui, a gente poder celebrar o Senhor com alegria no coração, porque Ele é o nosso Deus, nós somos Seus filhos. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Semana passada, nós iniciamos aqui nos cultos da manhã uma minissérie de pregações em algumas perguntas que Paulo levanta aqui no capítulo 8, a partir do versículo 31 da sua carta aos Romanos. Na ocasião eu falei de um pregador britânico chamado Stuart Elliot, e ele nos instrui dizendo que muito mais do que dar respostas, nós precisamos aprender a fazer as perguntas corretas. Então Paulo aqui faz perguntas que discernem o nosso coração, que alicerçam a nossa fé e consequentemente nos abençoam. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Deus, mais uma vez, Pai, abrimos aqui a Tua palavra. Na dependência do Senhor, pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, nos conduza, nos abençoe, anime o nosso coração com verdades tão profundas, Pai, do Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos num tempo em que o nosso coração, ele, na verdade, nos cobra muito. Temos cobranças interiores e cobranças exteriores também. Nós aprendemos desde cedo, desde criança, que nada na nossa vida é de graça. Não é verdade? Você aprende a lutar, a se garantir, porque nada vem de graça. Você tem que fazer por merecer alguma coisa. E aí a gente vai crescendo e a gente aprende com os pais que quando eu passar no ano, quando eu terminar os estudos bem, tirar aquelas notas, passei, concluí ali aquela etapa, de repente eu vou poder ganhar alguma coisa ali, alguma coisa que eu quero muito, está esperando lá na loja. E eu lembro quando eu era pequeno, meus pais passavam e diziam assim: olha, está esperando você passar de ano, viu? E eu ficava naquela ansiedade. A gente morava numa cidade menor e estudava numa cidade um pouco maior, na Zona da Mata, e tinha uma loja de bicicletas, né? Quando a gente saía do colégio, quase em frente. E eu lembro bem daquela propaganda: eu quero a minha Caloi. E eu passava lá na frente, tinha lá uma verdinha com aquela jantezinha de nylon, assim, em forma de estrela, uma coisa linda. E eu ficava olhando, papai dizia assim: olha, a gente está em outubro, dezembro está chegando, quem sabe. E eu ficava naquela ansiedade, né? Eu tenho que fazer por merecer. Eu quero muito essa Caloi. Eu lembro que aquele ano a gente passou bem, e eu e meu irmão nós ganhamos uma. Só que eu fiquei chateado porque elas eram iguais. E aí você fica olhando assim: poxa, igual a minha, né? E as minhas notas foram melhores. O que é que ele fez para merecer uma igual a minha, da mesma cozinha, igual? Você fica comparando, você acha que você merece mais, porque afinal de contas você fez mais. Você se garantiu melhor naquilo ali. Nós temos um problema muito sério em receber presentes quando a gente não merece, né? nós tínhamos um apartamento aqui em Recife, nós vendemos esse apartamento, compramos um terreno, começamos a construção ali de uma casa, só que houve um atraso. E eu lembro que um irmão da igreja na época, uma vez ele tinha falado sobre se precisasse da casa dele, eu disse assim, rapaz, eu vou recorrer àquele irmão. E eu peguei e pedi, a princípio eram por 3 meses. Só que houve um atraso na entrega do condomínio, uma série de coisas, e aqueles 3 meses duraram 1 ano e 6 meses. E eu ficava naquela tensão, né? Aquela preocupação. Por mais que o irmão dissesse assim, fica tranquilo, Deus está abençoando você, fique na paz, a gente não está precisando da casa. Sabe aquela coisa que fica tomando seu coração o tempo todo, dizendo assim, rapaz, se eu tivesse pagando o aluguel, alguma coisa, minha consciência doeria menos. A gente não sabe lidar com essas coisas. É como se Deus quisesse nos abençoar, Deus quisesse ser gracioso conosco, mas ao mesmo tempo a gente vivesse numa tensão terrível no coração, uma luta terrível, onde a gente estivesse dizendo o tempo todo assim, o que é que eu fiz para merecer? Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, Paulo trata de um dos temas, que para mim é um dos temas mais importantes da palavra de Deus. Porque esse é um tema, assim como todos os temas que dizem respeito à salvação da nossa alma, é um tema que diz respeito a Deus, à ação de Deus, e exclui completamente a ação humana. E isso quebra com o nosso coração, irmãos, porque desde cedo, como eu falei antes, a gente é treinado, e isso também por conta do pecado, por conta da queda, que enraizou no nosso coração esse senso de fazer por merecer, nós somos treinados a rejeitar, de alguma forma, aquilo que vem de graça. A gente sempre fica com aquela pulguinha coçando atrás da orelha e perguntando assim, mas o que é que está por trás desse presente? Qual é a intenção que está por trás? Eu não estou conseguindo perceber. Eu lembro de um tempo onde a gente congregava numa igreja no interior e um determinado pastor estava pastoreando aquela igreja. E ele não morava lá no interior, morava aqui em Recife, ia para lá e voltava. E eu lembro que almoçava na casa de alguns irmãos e caiu o dia dele almoçar lá em casa. A gente morava num sítio e aí papai fez um churrasco, tudinho, aquela coisa toda para recepcionar o pastor. E aí na hora lá do almoço ele fez assim, ô meu irmão, qual é a sua intenção com tudo isso aqui que você está fazendo para mim? Parece que a gente vive o tempo todo assim, querendo descobrir o que é que está por trás, qual é a intenção. O nosso coração não vive em paz. E alguns comentaristas, alguns teólogos, eles chegam a afirmar que antes do homem ser sapiens, ele é religioso. E Deus nos criou assim, Deus nos criou religiosos. E nesse sentido, a nossa adoração antes da queda era dirigida ou direcionada completamente para Deus. A gente cria em Deus, a gente amava a Deus acima de todas as coisas, e o nosso coração se inclinava para Deus, porque a palavra de Deus estava no nosso coração, havia um relacionamento pleno, não havia qualquer tipo de barreira. Entretanto, após a queda, o nosso coração passou a ter um outro tipo de Deus. Esse tipo de Deus se chama agora ego, se chama eu. E aí, dentro dessa visão religiosa do eu tenho que fazer para conquistar alguma coisa. Independentemente de qualquer corrente religiosa, quando a gente faz uma análise, até o ateu, por exemplo, ele crê que, não crendo em Deus, ele alcança um tipo de paz para a alma dele, para a consciência dele. Porque as coisas têm que ser lógicas, racionais, e isso é uma espécie de religião. E todas as outras religiões, por exemplo, o espiritismo, né? A gente vê aquele pessoal no sinal, 10 horas, 11 horas da manhã, com a sacolinha branca, e você olha assim, rapaz, olha só a piedade dessas pessoas, pensando no outro, pensando no bem do próximo. No final das contas, o que se pensa ali não é no outro como produto final. O que se pensa é, de repente, numa próxima encarnação, eu não vim para cá como um cachorro, como um gato, como uma lagartixa ou qualquer outra coisa. Ou seja, o fim sou eu. O fim é um bem-estar futuro. Quando você olha, por exemplo, o islamismo, quando você olha o budismo, todas na sua essência têm um caminho de justificação pela força do braço. Não há qualquer perspectiva de graça, há uma perspectiva de redenção por aquilo que eu posso fazer. E aqui nessa carta, Paulo trata dois mundos, ou dois grupos de pessoas. Os gentios, que consideravam a sua sabedoria como sendo o ápice, como, que consideravam a sua filosofia como sendo o ponto mais alto da sua paz e da sua redenção. Por mais que eu possa conhecer, por mais que eu possa saber, por mais que eu possa, de repente, eleger aqueles que eu quero adorar, e no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo trata sobre isso, que a sabedoria daqueles homens, ou que, inculcando-se por sábios, eles se tornaram loucos. A sabedoria daqueles homens se tornou um tipo de loucura, endurecendo não apenas o coração, mas completamente o seu entendimento, ao ponto de adorarem e servirem a criatura ao invés do seu Criador. Eles suprimiram aquilo que era a verdade de Deus pela injustiça do próprio coração. Irmãos, esse é um caminho que é o caminho natural do mundo. É o caminho natural de pessoas pagãs, ou gentios, como a palavra de Deus chama. Povo que não tinha aliança com Deus, que não conhecia a palavra de Deus. E aí a gente olha e de repente diz assim: ah, normal para aquele povo. E era normal. Entretanto, perceba que o caminho do coração deles aponta para um estilo de redenção que é conquistado na força do braço. Eu busco entender e viver uma paz que eu descubro por meio do meu conhecimento, por meio da minha sabedoria. Por outro lado, estavam os judeus. Estavam as pessoas que tinham o selo do pacto, eles eram circuncidados, eles aprenderam a lei, eles estudavam os profetas, só que eles passaram a ter uma interpretação completamente errada das Escrituras. Eles passaram a interpretar as Escrituras como que a sua justificação fosse conquistada agora pelo cumprimento da lei. Eles tornaram-se legalistas, eles passaram a olhar e dizer assim: eu vou conseguir me tornar justo, Deus vai se agradar de mim, Deus vai me aceitar, ao passo que eu entender, compreender esse negócio e cumprir esse negócio aí. Eles excluíam a graça de Deus da mesma forma e intentavam a sua justificação, a sua salvação pela força do braço. Depende daquilo que eu faço, daquilo que eu estou cumprindo, da minha fidelidade. Paulo, então, no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, ele passa um tipo de régua ali, e ele coloca tanto gentios na sua paganização de vida, como judeus no seu legalismo, debaixo do mesmo patamar. Ele vai dizer que não há justo, versículo 10 do capítulo 3, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele enquadra todo mundo dentro dessa mesma perspectiva, irmãos. Não há nenhum justo. A palavra justo que é usada aqui é alguém que tenta se apropriar pela força do braço. É alguém que consegue ou tenta conseguir a salvação pela força do braço. Não há. Não há ninguém que possa conquistar isso. E a partir aqui, já da segunda metade, ou da metade do capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo então, ele muda. Se não há ninguém que possa se justificar, seja pagão, seja gentil, seja judeu, como é então que Deus providencia o processo de justificação? E o versículo 21 do capítulo 3 então vai nos dizer: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem ou sentem falta da glória de Deus, porque foram criados para a glória de Deus. Há uma falta tremenda no coração do homem, ainda que ele busque os seus caminhos de justificação e não encontre, essa falta permanece, e Deus então providencia, por meio da fé em Cristo Jesus, a salvação e a justificação para todos aqueles que nele creem. Paulo então começa a destrinchar esse assunto aqui. Ele vai falando sobre essa justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida, merecimento. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é graça. Ele começa a desvendar e ele vai falando, vai aprofundando dentro desse assunto. Capítulo 5, ele chega então a esse ponto aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, por meio da fé, nós passamos a ter paz com Deus. A palavra paz aqui traz o conceito hebraico de shalom, que é muito mais do que um bem-estar, que é muito mais do que eu entrar aqui aos domingos e me sentir bem nesse lugar, que é muito mais do que eu tentar cumprir alguma série de regras e me sentir bem porque eu estou conseguindo cumprir. Essa paz aqui excede ao nosso entendimento normal, excede as circunstâncias. Inclusive, em meio muitas vezes à queda, eu consigo sentir essa paz, porque essa paz não depende daquilo que eu faço ou daquilo que eu não deixo, ou daquilo que eu deixo de fazer. Ela depende única e exclusivamente da obra redentiva do Senhor Jesus. Paulo vai aprofundando esse assunto até o capítulo 6, quando ele passa a trazer uma nova perspectiva. Ele começa a falar agora daqueles que foram justificados por Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes há uma compreensão errada da justificação e da graça de Deus. Existem muitas pessoas, assim como naquele tempo, no nosso tempo também, que entendem a graça de Deus muitas vezes como libertinagem, como um passaporte para eu fazer da minha vida agora o que eu quiser. Afinal de contas, não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então eu vou afundar o pé na lama, vou chutar o pau da barraca, vou viver segundo me dá na telha. As pessoas passam então a querer de alguma forma olhar para a graça de Deus, compreender de forma lógica a graça de Deus, mas continuam submissas ao seu Deus, que não é o Senhor, que não é o Senhor Jesus, mas ao Deus chamado ego, o Deus que comanda o coração e que nunca olhou para o Deus verdadeiro. Então Paulo diz que essas pessoas, ou que esse sistema de inclinação para as obras da carne, é um sistema de morte, é um sistema que revela o coração. Nós compreendemos de forma muito equivocada questões sobre julgamento, por exemplo. Os fariseus, quando Jesus fala que com a mesma medida que vocês julgam, vocês também serão julgados, os fariseus, eles usavam uma medida para julgar. E Jesus está dizendo que aquela mesma medida que eles usam para julgar, eles serão julgados por ela. Porque diante da medida que eles usavam, ninguém poderia ficar de pé. Por exemplo, eu creio que um casamento deve ser assim, assim, assim, que a criação dos filhos deve ser assim, assim, assim. Então, se de repente alguém se desvia disso que eu prego, eu passo então a emitir um juízo de valor sobre aquela caminhada e a determinar se aquela caminhada ali é de Deus ou não, baseado unicamente no meu senso de justiça. Era exatamente isso que os fariseus faziam. Entretanto, o Senhor Jesus ensina um caminho que não é um caminho onde a gente vai estar como um fiscal ou como um policial, de alguma forma procurando e julgando as pessoas, mas dentro da caminhada cristã, as coisas se tornam evidentes, se tornam claras. E o apóstolo Paulo, inclusive, no final da sua carta aos Romanos, ele traz uma advertência muito séria sobre isso. A partir do versículo 17 do capítulo 16, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Veja só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é algo que se percebe, não é algo que a gente vive a caçar, mas é algo que se percebe. As pessoas colocam para fora as coisas que estão dentro do coração, a sua religião se torna exposta, o seu Deus se torna exposto no decorrer da caminhada. porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo está dizendo assim: olha, existe um grupo que não obedece, porém a obediência de vocês tem sido conhecida. Há então, irmãos, coisas ou critérios ou aspectos que eles afloram dentro de uma caminhada e que revelam o coração. As pessoas poderiam olhar para tudo isso então e dizer assim: rapaz, olha, existe sim um caminho aí que é de Deus e outro caminho que não é de Deus. E Paulo vai dizer que esse caminho que não é de Deus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, ele vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, não é um caminho de Deus. Pelo contrário, é rebelião, é inimizade, é alguém que está lutando contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Com isso, Paulo está dizendo: a justificação, a graça de Deus, não dá a você uma passagem para o pecado. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele fala sobre isso. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado já morremos? É algo completamente inaceitável. Não é algo que as pessoas vivam em paz. Eu estou dizendo com isso que a gente não peca? Não. O pecado é um acidente de percurso. Sabe, você caminhando pelas calçadas de Recife, são perfeitas as nossas calçadas, e de repente você tem lá, coisa que não existe aqui em Recife, raiz de árvore, calçada estourada, buraco, mas de repente você encontra alguma coisa, você nem percebeu, levou uma tropeção ali, caiu. Eu duvido que você não decore aquilo ali, não memorize aquilo ali. Talvez, se você for meio estabanado como eu, você esqueça, mas eu duvido. Os irmãos aqui são pessoas que percebem as coisas, e aí na caminhada você vai marcar aquele negócio, você vai dizer: rapaz, naquela rua, naquela calçada tem uma raiz ou tem um buraco, e eu caí naquele buraco, caí, machuquei feio, relei a perna ou então quebrei o meu pé, tal, aquela coisa toda. Você vai ficar percebendo aquilo ali. Mas muitas vezes o discurso dos nossos dias é: não, mas é meu pecado de estimação que eu não consigo largar. Não, olha, eu não consigo, olha, a coisa é tão... E aí chegam os conselheiros do inferno, né, para dizer assim: mas o que é que tem de mais? Todo mundo faz, e essa coisa toda, e você simplesmente se acomoda dentro dessa caminhada e não trata seriamente com o pecado. A graça de Deus não nos dá um passe livre para pecar, irmãos, pelo contrário. Depois que nós somos libertos do pecado, e é isso que o apóstolo Paulo vai falar: porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As coisas ficam claras para nós. Então, tudo isso borbulhando no coração daquele que foi alcançado por Deus, daqueles que olham para Cristo agora e são guiados pelo Espírito de Deus, daqueles que compreendem a palavra de Deus, não mais como um conjunto de regras, não mais como algo chato, algo enfadonho, daqueles que não percebem a oração como um fardo, como um peso, mas vivem a deleitar-se na presença do Senhor, vivem a contentar-se com a presença do Senhor, a se satisfazer na presença do Senhor, que olham para Deus e percebem que pela força do braço jamais alcançaria, e Deus conquistou aquilo ali para ele, que se vê merecedor, que se vê pecador, que se vê devedor. Aquela pessoa então tem um coração agora que olha para Deus de forma diferente. Ele tem um coração grato. Ainda que ele cante, né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Ele sabe em quem tem crido. Está certo que ele é poderoso e que mesmo sem nós merecermos, guardará o nosso tesouro até o dia final. Mas não é alguém, irmãos, que vive numa caminhada deliberada no pecado. Paulo faz questão de deixar claros esses dois caminhos. Ele então chega aqui no capítulo 8 e a partir do versículo 31 ele explode em adoração. Eu estava lendo um comentário que diz que do versículo 31 ao versículo 39 o que nós temos aqui é muito mais do que uma doxologia ou do que um momento de exaltação que Paulo tem. O que temos aqui é a expressão do coração de alguém que entende a graça de Deus de forma profunda, ao ponto de levantar essas perguntas para o nosso coração, assim como levantou naquele tempo para a igreja que estava em Roma. É alguém que percebe a obra de Cristo e passa a um momento de contemplação onde ele está vendo Deus de forma muito prática e de forma muito clara atuando na sua salvação. Não é simplesmente coisas que são filosóficas, coisas que a gente discerne com a mente, ou coisas que a gente espera como se fosse uma casa se encher de fumaça, uma luz muito forte brilhar, mas são atos jurídicos. São atos onde Deus bateu ali o martelo, decretou isso sobre mim, e essa obra de Cristo agora atinge o meu coração, gerando no meu coração agora graças a Deus, porque era impossível a mim. Deus manifestou a sua graça e isso agora passa a inundar o nosso coração. Esse texto, esse trechinho aqui do versículo 31 ao 39 passou a ser um tipo de hino que era cantado inclusive na igreja primitiva e depois pelos cristãos do final do primeiro século e segundo século, quando aquela carta se tornou conhecida às igrejas. As pessoas começaram a cantar isso, assim como também o final do capítulo 11, a partir ali do versículo 33, também da carta aos Romanos, quando Paulo explode em adoração também cantando ali e bradando em alta voz: ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Eram hinos cantados, não eram simplesmente conceitos teológicos, mas eram verdades que, como uma bomba, destruía a idolatria do coração ou qualquer caminho de justificação própria, e apresentava o Senhor como sendo suficiente. Pensando nisso então, dentro dessa explosão de adoração, Paulo então pergunta: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu não sei você, mas o tempo todo a minha mente, ela tenta me acusar de algo. E não são simplesmente coisas que eu falho no meu dia a dia, essas também. Mas quando eu falho, ou até mesmo o diabo, que anda derredor procurando alguém para tragar, e ele é conhecido na escritura também como acusador dos eleitos de Deus, é o tempo todo como se vivesse tanto o meu coração muitas vezes como pessoas ou como o diabo o tempo todo dizendo assim: tá vendo que tu não é salvo? Olha aí, ó, as tuas escolhas aí, olha só o que é que tu tá fazendo, olha só para onde tu tá olhando, olha só o que é que tu tá acessando. Eu não sei se é com vocês também, mas é como se o tempo todo essas vozes, de alguma forma, tentassem abrir de novo um tribunal e me colocar diante do juiz mais uma vez, e como testemunhas de acusação se levantassem ali com o dedo apontado. Imagina então vários dedos apontados: você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, você não tem sido bom filho, você não é um bom aluno, olha só você na igreja como está, isso e aquilo, está vendo que você não é. Irmãos, vejam bem, eu não estou trazendo ou afirmando que as pessoas possam viver deliberadamente nessas coisas e não serem repreendidas. Mas eu estou falando agora, segundo Paulo fala aqui, na perspectiva de crentes, pessoas que são salvas, pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, porém, não são, nesse sentido de caminhada aqui, nesse amadurecimento cristãos, totalmente perfeitas ou isentas ao pecado. Você e eu. Então nós temos essas vozes que gritam dentro do nosso coração e também de forma externa, que nos cobram. E a pergunta que ele faz aqui, porque essas vozes, elas não gritam simplesmente por coisas ou errinhos que fazemos, mas elas julgam o caráter, elas julgam, de fato, a relevância da obra de Cristo. E elas apontam para nós, elas excluem o Senhor, elas olham para você e dizem assim, olha aí, eu estou acusando você. Só que, o que Paulo levanta aqui é, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Ele faz questão de afirmar que essa justificação não é mérito meu, ou não foi alcançada por mim. Então, por mais que acusações possam surgir dentro da minha mente, ou externas, o fato é que quem justifica o meu coração não sou eu. A gente vê muito isso na mídia, por exemplo, né? Uma pessoa que de repente cometeu algum pecado, alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar o quê? Olha aí, não diz que é crente? Como se dependesse da pessoa. Como se a salvação dependesse de nós. Ou como se um novo tribunal pudesse ser instalado para julgar ali se nós somos ou não somos. De uma vez por todas, o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa identidade, a nossa nova identidade, ela não foi conquistada na força do braço, mas Deus é quem justifica, Deus é quem declara a sentença, Deus é quem bate o martelo, é Ele quem olha e diz assim, é justo, bateu ali, acabou. Foi Jesus na cruz quem bradou diante dos homens, diante de Deus, está pago, está consumado, a obra está completa, ela foi perfeita, ela foi suficiente, e ela atinge o nosso coração e redime o nosso coração de uma vez para sempre. Paulo faz questão de declarar isso, é Deus quem o justifica. Ele faz questão de bater mais uma vez aqui para aqueles irmãos, meu irmão, crave isso no seu coração. Segundo aspecto que Paulo trata, a segunda pergunta que ele levanta, quem os condenará? Se na primeira as pessoas estavam acusando, a segunda agora se torna mais extrema, porque parece que ali agora é a figura de um juiz que está disposto a bater o martelo de condenação. Entretanto, quando esse juiz olha, quem é que ele enxerga? É Cristo quem morreu ou quem antes ressuscitou e está à direita de Deus. Ele faz questão, mais uma vez, de trazer um sólido fundamento à nossa fé. É Cristo quem morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Ele está dizendo assim, na hora de bater o martelo, sabe quem foi no seu lugar? A condenação era certa sobre mim e sobre você. Contudo, naquele momento, Jesus assumiu a nossa pena. Ele chegou diante do Pai e disse assim, eu pago. E é isso que ele está dizendo aqui. Foi Cristo quem foi até a cruz. Foi Ele quem pagou o preço pelo seu resgate. É a justiça dEle que nos cobre e não a nossa justiça. Ele foi àquela cruz e pagou esse preço. E mais, irmãos, ele também diz que Cristo intercede por nós. Eu achei interessante o comentário de um dos comentaristas lá, que ele dizia que era como se, é claro que isso é uma visão que ele tenta trazer para deixar mais claro a mente da gente, mas é como se o tempo todo, quando essas acusações ou até mesmo a sentença de condenação chega diante de Deus, é como se Jesus ali se levantasse e dissesse assim, não, Pai, por esse aí já está pago, não tem condenação. É claro que isso é uma ilustração para deixar a coisa mais clara para nós. Deus não esquece daqueles a quem Ele elegeu e daqueles por quem o sangue de Cristo foi derramado. Entretanto, é para esclarecer mais um pouco, ou trazer mais um pouco à nossa mente o que é que se processa. E é como se Jesus o tempo todo chegasse e dissesse assim: não, por Ele eu já paguei. Não há condenação para Ele, porque aquela gotinha de sangue lá que caiu, caiu sobre a cabeça dEle. E Deus, então, quando olha do céu e nos enxerga, Ele enxerga sobre nós a marca do Cordeiro, o sacrifício do Seu Filho, perfeito, completo sobre nós. Então Paulo olha e diz assim: quem é que pode condenar? Quem é que pode condenar? Se Jesus pagou o preço, quem é que pode intentar qualquer tipo de acusação, se é Deus quem justifica? Irmãos, isso deve tratar seriamente o nosso coração, porque aprendemos e nos tornamos dependentes da nossa reputação e vivemos como que em guerra o dia todo. Se alguém passa e não nos cumprimenta, se alguém passa e de repente olha meio atravessado para nós, a gente já fica pensando: o que é que tem contra mim? Parece que todos os nossos mecanismos de defesa, que se tornam ataques naquele momento, se processam. O que é que vão pensar de mim quando me virem entrando ali? Qual é a análise que vão fazer? Qual é o julgamento que vão emitir? Meus irmãos, saber que Jesus nos justifica e que ninguém ou nada pode nos condenar, porque Deus ou Jesus é quem pagou o preço pelo nosso resgate. Irmãos, isso deve tratar seriamente o nosso coração. Isso deve gerar paz no nosso coração. Porque se o próprio Deus aplicou essa obra na minha vida, quem mais pode se levantar? Quem mais pode levantar qualquer coisa? Ele pagou o preço. Isso deve lançar a ansiedade no nosso coração ao pó. Deve lançar o temor dos homens que muitas vezes há no nosso coração no pó. Porque é como se o tempo todo a gente vivesse dentro de um cativeiro. O que é que vão pensar de mim se eu falar isso? O que é que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que é que vão... E isso é um sistema de caos no coração. Sistema de caos que se estabelece. Aqueles que são filhos de Deus, que têm convicção de que foram alcançados pelo sangue de Cristo, devem descansar na certeza de que não há condenação. Não há condenação. Ainda que possa muitas vezes haver disciplina, mas não há condenação. Ainda que muitas vezes possa haver exortação, chamado à correção, cuidado pastoral, amor, zelo, mas não há condenação, porque Ele pagou o preço. Isso deve gerar paz no nosso coração, irmãos. Não simplesmente um sentimento de bem-estar, mas um sentimento de plenitude em olhar para Cristo, em olhar para Deus e levar em considerável relevância aquilo que Ele fez por nós, a sua obra perfeita e completa. Isso deve gerar no nosso coração adoração. Deve gerar no nosso coração adoração, porque aquilo que outrora era completamente impossível a mim, Deus fez. Isso deve gerar no meu coração compromisso. Eu olhar para Cristo agora, não como alguém que eu me relaciono apenas aos domingos, mas compromisso de devoção. Não um compromisso legalista, mas um compromisso de devoção, de interpretar agora a vida pelas lentes do Evangelho, de compreender que Ele é por mim, que Ele é meu amigo e que Ele foi até o fim, até a cruz, derramou o Seu sangue e ressuscitou para me levar para perto dEle. Eu não sei você, mas durante essa semana, enquanto eu meditava nisso aqui, eu comecei a pensar na minha vida. E eu comecei a dizer a Deus assim: Deus, eu não quero, Senhor, viver como se as coisas dependessem de mim, temendo os homens, caindo na ansiedade. Mas, Senhor, eu quero viver de forma prática aquilo que o Senhor já pagou, aquilo que o Senhor já conquistou, que se torna direito e herança para mim. Eu quero me apropriar de todas as bênçãos que o Senhor já conquistou para mim, de tudo aquilo que é bênção de um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, eu quero me apropriar disso, porque o Senhor já me deu. Isso gera paz no nosso coração, irmãos. Isso gera contemplação, gera deleite no nosso coração e, acima de tudo, um desejo tremendo de viver apenas para a glória de Deus. Porque não é mais o meu eu, o meu Deus, mas o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? A gente vai participar da mesa do Senhor. E essa mesa é um convite para aqueles que foram justificados, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para aqueles que são alvo do amor e da graça de Deus. Se você é filho, se você é um eleito de Deus, se você compreende a obra de Cristo na cruz, se você está em paz com Deus, desfruta dessa shalom com Deus, dessa paz que excede muito mais do que circunstâncias. Se você olha e você diz assim: olha, por causa dessa graça tremenda, eu digo não ao pecado, porque não é mais uma inclinação do meu coração, não é mais um sistema de escravidão ao qual eu faço parte. Eu quero o Senhor Jesus, eu desejo Ele, Ele é a pessoa principal, único digno de glória, de honra e de louvor, e de receber a minha vida como culto, como oferta agradável, como adoração. Essa mesa então é para você. Essa mesa é para você. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós damos graças ao Senhor por tua palavra, Pai. E de forma bem simples e objetiva, a gente pede ao Senhor, aplica no nosso coração, Pai, muito mais do que na nossa mente. Senhor, vem quebrar qualquer base apóstata ou idólatra que ainda exista no nosso coração. E fundamenta o nosso coração na tua palavra, Pai. Gera no nosso coração devoção, amor, apreço ao Senhor, adoração, comprometimento com o Senhor, Pai. Porque somos do Espírito e nos inclinamos para as coisas do Espírito e não mais para as da carne, Senhor. Por isso, não há qualquer pessoa que possa intentar acusação, porque é o Senhor quem nos justifica, nem tampouco alguém que possa se levantar nos condenando, porque foi Cristo quem morreu, quem ressuscitou e é quem intercede por nós. Deus, no nome de Jesus, leva-nos a participar da tua mesa com alegria, singeleza de coração, contemplando o Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe.